amigos, que tal hoje jogarmos um jogo multiplayer online cooperativo? Um jogo que possamos farmar nossa própria matéria-prima, criarmos nossos próprios itens, armas e armaduras e utilizá-los para enfrentar monstros extremamente perigosos? Ah, não. O WoW infelizmente vai ficar para a próxima. Meu personagem não está no nível máximo ainda. Hoje, vamos de um jogo mais imediatista, um jogo em que possamos cair direto na ação, sem preocupação com o nível de personagem. Sim, Monster Hunter 3 Ultimate. E somos apresentados ao mundo de Monster Hunter 3 Ultimate, um jogo da Capcom que, seguindo a tradição da empresa, é na verdade o terceiro jogo da terceira geração da franquia, e o nono jogo se estivermos contando todas as versões. Nessa versão ele finalmente chega em toda a glória HD no Nintendo Wii U e também no Nintendo 3DS. As duas versões são incrivelmente idênticas, tanto que você pode alternar a jogatina entre um e outra. Você pode começar a jogar no Wii U e continuar sua jogatina no 3DS. Quem está vendo o jogo, vendo esse visualzão JRPG, visualzão bem japonês, vendo também a coleta de itens, pode pensar que na verdade Monster Hunter seja um RPG ou até mesmo um MMO, mas não. Ele é um jogo de ação, com alguns elementos de RPG, é verdade, mas é um jogo de ação que tem, sim, a compra de itens, o inventário que podemos ver aí agora. Podemos também criar nossas próprias armas e armaduras. Monster Hunter, na verdade, tem um sistema extremamente complexo, em que devemos utilizar as partes dos monstros que coletamos, junto com outros itens que achamos pelo cenário, para criar essas armas e armaduras. E, diferente de outros jogos em que as armas e armaduras vão ficando apenas progressivamente mais e mais poderosas, não, aqui não é o caso. Aqui, na verdade, você tem várias opções de armas e armaduras que são a mais forte. Você não precisa se prender a apenas uma. E você normalmente não se prende, pois os monstros têm algumas afinidades, como fogo, gelo, trovão, que você deve utilizar para enfrentá-los da melhor forma. Agora que estamos com nossa melhor arma e armadura, só que saco vazio não para de pé. Então temos que comer. Essa é a forma de Monster Hunter de nos dar buffs temporários durante um combate. Aqui você deve montar sua receita, e cada receita tem algum tipo de buff diferente que deve ser escolhido a depender do monstro que você está enfrentando. Terminou de comer, basta ir agora no Quest Counter e escolher sua missão. Aqui em Monster Hunter, as missões são divididas por dificuldade, determinada pelo número de estrelas. Cada missão tem um tempo limite, normalmente está em torno de 50 minutos, mas pode ser menos. Acabou o tempo, game over, você perdeu a missão e perde o dinheiro investido nela. Isso não é tão comum, as missões duram em torno de 15 a 20, no máximo 30 minutos, mas você tem sim que tomar cuidado com alguns monstros mais perigosos. E começamos nosso primeiro combate, opa, de Monster Hunter, bem emocionante aí. Os combates tendem a ser bastante intensos aí, se você vacilar, perde mesmo. O jogo não é fácil de forma alguma, pelo contrário, o nível de dificuldade é bem... Opa, é... bem elevado, você tem que ficar inclusive prestando bastante atenção no seu ambiente. Não é só o monstro que você está enfrentando que oferece perigo. A grande diversão do combate é descobrir quais são os ataques de cada monstro. O monstro tem dezenas de ataques que ele utiliza de forma bastante inteligente. A inteligência artificial do jogo é muito bem construída mesmo. Um aspecto legal é que o monstro não tem uma barra de energia. Você deve prestar atenção no monstro, você pode quebrar, por exemplo, aí agora quebramos uma parte do monstro. Outros sinais de que o monstro está ficando sem energia, ele começa a babar, ele pode começar a errar ataques. Ele errou aí um ataque agora, tentou lançar um veneno na gente e falhou. O monstro também nem sempre acerta seus ataques, o monstro também comete erros assim como você. Estamos aí agora enfrentando o Rathalos, já arrancamos a sua cauda. E ele fica sem equilíbrio por conta disso, podemos derrubá-lo enquanto ele está no ar, para então conseguir aquela vitória extremamente satisfatória. Com o monstro morto, aí começa um aspecto bastante MMO do jogo, que é a coleta de itens, é claro. E aqui vale toda a máxima do MMO, Cada monstro larga itens diversos, cada item tem um drop rate, que é uma chance do item cair. E você faz sim aquele processo de farmar o item que você quer, pois cada arma e armadura seu utiliza uma certa quantidade desses itens, e você tem mesmo que correr atrás daquele último item que está precisando. Se algum item está dando mais trabalho, você pode sim aproveitar outro aspecto MMO de Monster Hunter, que é jogar com amigos. Aqui estamos eu mais três colegas que conheci online, o módulo online de Monster Hunter é bem simplificado, e estamos enfrentando um Black Diablos. Rapaz, esse combate deu bem mais trabalho. Lembrou até um outro RPG da Capcom, também em casca grossa. Vamos ver quem é que reconhece. Aumenta logo esse volume. Chega, volta aí à programação normal, que esse diabo está dando muito trabalho. Tá pensando o quê? Que quatro pessoas fica mais fácil? Nada. Toma, seu diabos. Perde logo essa cauda. Ha, bom trabalho aí da turma. Agora esse martelão dele não vai dar mais tanto trabalho. Mas o trabalho ainda está longe de concluído. O diabos ainda está vivo. Ha, tá fugindo para onde? Tá achando que vai ter escapatória para você? Nada disso. Seu destino é um só. Lona! Jogando online não é tão diferente de offline nesse aspecto. Derrotou o monstro, agora é partir para a coleta. Catar aquele item que você estava procurando há tanto tempo. Como todo bom MMO deve ser. Só que aqui não é MMO. Não é RPG. É ação, pura e simples. É Monster Hunter 3 Ultimate.